Obrigada, Jesus. Obrigada do coração. Por mim que estou aqui, Senhor, te pedindo, te orando, todo o meu coração, Senhor. Eu sou uma franciscana de todo o meu coração. Eu dobrei joelho, cerrei cílio, lembrei do filho de Nazaré. Como quem move montanha, a lama, o pé, minha fé na procissão. Um na multidão, castia, Bíblia, Alcorão, guia, homem fraco, inseguro, arrepia no louvor, hino de pecador. Do coração puro, descalço, vento, lágrima, benço. Por dentro, calma e a esperança, então, impedir seu perdão. Terços não tem contas pra cada erro meu. Se serve de argumento, meu berço foi como o seu. E o mais sincero, sereno, Padre Cícero, com olhar me fez um mísero. Meu lugar, meu papel em uma prece. O santo trouxe o acalanto que um banto merece. Um conforta, outro tanto aquece. O pranto encerra, serra paz como lista. Mulher e filha, cada irmão, louco e são pro caderno de oração. Um a um, pela trilha quente, horas na vigília. Gente, joga todo o mar pra Iemanjá levar. Sim, crê na fitinha do Senhor do bom fim. Que sem tecnologia alcanço cada confim. Bom, sim, com a barba feita, camisa passada, passo na direita, luz na caminhada. Meu pai, meu pastor, meu rei, meu senhor, único que o sistema não pode pôr em número. Admiro a devoção, a fé, a mão que aperta a cruz no peito e chora ao tocar os pés de Jesus. Do olho brilhante, mesmo sendo tinta e cerâmica, cinta que dá aos sinos sonoridade orgânica. Eu também levantei o braço, de coração vai vendo. Me senti sujo, me senti menos mundano, mano, à mercê da podridão. Já era e quem dera conter o poder do perdão. Nem onde fazer o bem é exceção. Em casos onde quem define a índole é a situação. E ainda que eu ande no vale da sombra da morte, quando o martelo bate, quando falha a sorte, quando seca o pote, quando some o norte, cê não tá ligado. Não vai tá quando vê que tá tudo errado. Que cada homem é um templo, alheio ao nome e ao tempo. Sem posses materiais, à mercê do que o vento traz. Palavras cruas relatam, isso é mais do que o motivo pelo qual os árabes se matam. De cabeça baixa, olha fixo, rente ao crucifixo. Fixo, servo do Senhor, guia-me, pastor honesto. Pois não vejo Deus nas igrejas, mas em compensação eu vejo em todo o resto.